Pelas veredas da justiça seu medo é maior. Se tropeçar e cair não vai parar no céu. Quem não se mexe não sente as correntes é pior. Sem se arriscar não vai provar nem o gosto do fel. Pelas veredas da justiça seu medo é maior. Se tropeçar e cair não vai parar no céu. Quem não se mexe não sente as correntes é pior. Sem se arriscar não vai provar nem o gosto do fel. Eu vim pra arriscar tudo que tenho, colocar meu talento à prova. Preto chave direto da favela, tudo nosso nessa porra. Tô subindo pra sair da miséria, conta com a fé, dá um orgulho pra coroa. Sem pressa de alcançar tudo que almejo nesse chão de Gomorra, pra ter vida cara. Vida louca também é negócio na rua, na selva de concreto, sempre mantendo a conduta na mesma postura. Não vai ser as correntes do preconceito que vão me aprisionar. Cale-se, nós tem muita ideia pra trocar. Pelas veredas da justiça seu medo é maior. Se tropeçar e cair não vai parar no céu. Quem não se mexe não sente as correntes é pior. Sem se arriscar não vai provar nem o gosto do fel. Pelas veredas da justiça seu medo é maior. Se tropeçar e cair não vai parar no céu. Quem não se mexe não sente as correntes é pior. Sem se arriscar não vai provar nem o gosto do fel. Cada vez que eu olho pra trás e me lembro tudo que passei pra chegar aqui, de bike, chinelo, descendo as ladeiras do parque, era nós ali, neguinho. Minha coroa doente, ripando de diarista, de faxineira. E humilhei com a minha avó na cadeira de rodas pra ter uma aposentadoria. Na minha mente guardado cada momento e cada dor, o pouco que nós tinha que repartia na mesa entre sete com muito amor. Falo de sofrimento, pois seu pensamento é retardatário. Só enxergo agora, não é capaz de pensar no amanhã. Vive afogado no ódio, lembro o beco de terra descendo pro albergue, nós em cima das manilhas, função cabulosa, canela na cinta, era o crime, nem sabia. Deus proteja os que sobraram. As veredas da vida é cruel, sofrimento é aprendizado, pra safado tá aqui o troféu. Pelas veredas da justiça seu medo é maior. Se tropeçar e cair não vai parar no céu. Quem não se mexe não sente as correntes é pior. Sem se arriscar não vai provar nem o gosto do fel. Pelas veredas da justiça seu medo é maior. Se tropeçar e cair não vai parar no céu. Quem não se mexe não sente as correntes é pior. Sem se arriscar não vai provar nem o gosto do fel.